Hoje em dia nada é mais dinâmico. Segue somente uma rota e nada é por acaso. Hoje em dia tudo virou motivo para a discórdia. E aqueles que pensavam na vitória morreram no calor da batalha. Nada é mais bonito de se ver. O que se tornou bonito antes era ridículo de se pensar. Para aqueles que pensam em viver em harmonia, sinto muitíssimos em lhes informar. Nada mais é harmonia. Tudo tem uma intenção. Coitado daqueles que se fingem de sonsos, pois esses serão os primeiros que perderão suas máscaras. A ignorância torna o homem cada vez mais inconsequente. E o que antes parecia mera natureza violenta, hoje em dia se tornou entretenimento na TV. Poupe-me de bajulações e palavras bonitas. Elas nunca mudaram o mundo. E eu não vejo mais nenhum motivo que faça esse mundo realmente mudar. Talvez o que eu pense seja diferente da sua conclusão. Mas se tudo que ele disse parece diferente, então desafio a você em dizer o que é certo então.